enredada em teus cabelos ruivos, sentindo estremecer da angústia ao medo. Com agonia e a dor, monopolizando toda a identidade na solidão da espera pelo sol pôr. Amar, inflamar, este sofrer que provoca tão estranho prazer.